abençoar, abençoa o lugar. Quero cantar, quero ficar, o plano é propagar. Eu não vou me calar, deixa quem quiser julgar falar. Vivemos o mesmo sentimento de antes, vimos o sofrimento, veja no semblante. O sorriso é pra lembrar que Deus existe. Tamo firme de pé, mesmo em dias tristes. E o samba que ecoa dos botecos, lembra os manos que se foram e não estão por perto. Fique esperto, tio, vacilou já era. É a guerra, só os fortes de mente vivem nela. Debruçado na janela e olhar fixo, meditei e acredito em dias melhores. Plantei flores pra dar vida a um jardim. Tem galho de arruda e tem jasmim. Tem semente de fé, colhe disposição. Só vai enxergar quem abrir os olhos do coração. Estende a mão pra quem tá lá no fundo do poço. Pensa antes de falar e reclamar que tá osso. Respeito não é pra qualquer Zé Ruela. Conserva pra se manter vivo ou cancela. Uma serva no copo, várias ideias na mente. Várias balas no pente, pros comédia que mente. É quente, não dá pra maquiar a verdade. É tipo tentar aprisionar a liberdade. Os pássaros nasceram pra voar. A magia é o céu, tenta observar. A pipa das crianças nele tenta navegar. É quando a esperança vive, irmãos. Parem pra pensar. Fique de pé, firme de pé, nunca perca a fé. Fique de pé, firme de pé, mantenha a sua fé. Fique de pé, firme de pé, nunca perca a fé, irmãos. Assim que é. Fique de pé, firme de pé, nunca perca a fé. Fique de pé, firme de pé, mantenha a sua fé. Fique de pé, firme de pé, nunca perca a fé, irmãos. Assim que é. Foi rápido como um rastro de bike que desce a ladeira a milhão. Cortou, tá na mão. Mandadão pelo céu, linda imensidão. Escrevi um cordel e mandei pros irmão. Nesse beat boom bap porradão, avisa que é o rap, não esquece, tá firmão. Desde sempre o hip hop pulsa. Essa é nossa vida, serviu, vestimos a carapuça. Rap é muvuca formada, quadrilha de rimas pesadas. Palavras rimadas, estagnam os neurônios e as mentes lesadas. Cochila na fila, é só lamento e mais nada. Entendeu, titio? Não é brincadeira. Os raios solares passam pelas peneiras. De qualquer maneira, ou mais ou menos assim. Não é o tipo de vida que eu quero para mim, nem pros meus manos, nem pro meu povo. Pra nós, o despertar de um dia novo. É amor que todos querem. Amaremos, doaremos parte do amor que temos. E a todos que viveram pela mesma causa, pisa lá, rap nacional, a rima nunca para e nunca pausa. Assim que é. Fique de pé, firme de pé, nunca perca fé. Fique de pé, firme de pé, mantenha a sua fé. Fique de pé, firme de pé, nunca perca fé, irmãos. Assim que é. Fique de pé, firme de pé, nunca perca fé. Fique de pé, firme de pé, mantenha a sua fé. Fique de pé, firme de pé, nunca perca fé, irmãos.